Sucesso, Pinguço! Aprendi a cozinhar, virei seu masterchef particular. Virei humorista pra te ver de bom humor. Virei borracheiro quando seu pneu furou. E daí você me deixou. Seu masterchef particular. Virei humorista pra te ver de bom humor. Virei borracheiro quando seu pneu furou. E daí você me deixou. Parceiro Gerson Moraes, musicão. Maravilha, gente, olha só.